Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. Come on, everybody, and do it right now. Let's get together. About dissension and tension, dissension and tension. Make it better now. If everybody gets together and does it right now, it will be easy. Out before, but if we try, then I'm sure we'll make it better, much better. Make it better now. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, aos sons do psicadelismo todas as semanas por estes lados. Tenho comigo, como é habitual, Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começamos precisamente com uma escolha tua. A Floresta abriu com o quê? Com o som sólido dos Brute Force, a banda que integrava, por exemplo, Sonny Sherrock, ligada a jazz e que por essa altura já tinha tocado bastante com Pharoah Sanders. O tema Do It Right Now, do álbum de 1970, um álbum jazzístico, mas também com muita soul e funk, e com, nota-se, a guitarra forte e muitas vezes até agressiva de Sonny Sherrock neste álbum, como disse, de 1970. Muito bem, e agora passo para 1968, uma banda de Los Angeles, St. John Green. Infelizmente esta banda só editou um disco homónimo, mas que teve produção de Kim Fowley, um nome muito associado ao psicadelismo de Los Angeles. Os St. John Green tocaram mesmo, chegaram a partilhar palco por exemplo, com os Canadites e com os Spirit. É com eles que seguimos agora, os St. John Green, com a faixa Spirit of Now, na Floresta Encantada. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com o grupo de Los Angeles, St. John Green, com o tema Spirit of Now, para o único disco que este grupo editou em 1968, um álbum com produção de Kim Fowley, mas também coproduzido por Michael Lloyd, um dos elementos dos West Coast Pop Art Experimental Band, que depois se tornou um produtor muito prolífico nos anos seguintes. Depois de St. John Green, estivemos com uma escolha da Ana Farinhano. O que é que acabou de passar? A banda que se formou propositadamente para acompanhar Milton Nascimento no seu show. Uhum. Estou a falar do Show Imaginário, no segundo álbum de 1971, que é a Good Trip, vinda do Rio de Janeiro, com o tema Você Tem Que Saber. Muito bem, e agora a seguir a Show Imaginário. Continuamos por 1968, mas vamos até Israel. Passamos do Brasil para Israel. Chamam-se The Churchills, antes conhecidos como The Churchills Band, fundados em 1965, duraram ainda até meados dos anos 70. Em 1968 editaram o disco homónimo e é esse trabalho que vamos por parte dos Churchills, aqui com muito fuzz à mistura nesta faixa que vamos ouvir, When You're Gone, na Floresta Encantada. Thank you. sons do psicadelismo na Floresta Encantada. Primeiro estivemos com uma banda de Israel, The Churchills, em 1968. Escutámos a faixa When You're Gone. Entretanto, uma música trazida à floresta, aqui à nossa reunião de druidas. Ana, qual é que foi a proposta que trouxeste à floresta nestes últimos minutos? Isto é uma reunião de tanta coisa. Trouxe o Shabapai Narmvei, que é um músico que eu desconheço por completo, mas encontrei-o numa coletânea da Sublime Frequencies, que se dedica a explorar os sons nativos da zona do Laos, e também ali da zona da Tailândia, das províncias rurais dessa zona do globo. A coletânea Molan, Thai Country Groove from Izan, é o volume 2, e o tema que ouvimos foi Plob Vai Na Lenar, que significa Finding Your Heart in the Future. Muito bem, agora passamos para um nome essencial do psicadelismo, de toda a contracultura psicadélica e hippie dos anos 70. O nome dele é Timothy Leary, o senhor que inventou o ácido e a quem devemos muito, se não se calhar este programa nem sequer existia. Timothy Leary, que teve uma frase muito, muito, muito famosa nos anos 60, turn on, tune in, drop out. E nessa altura, em 1965, lançou também um disco de meditação para ajudar as pessoas que tomavam ácido. Recordo que o LSD foi legal até uma certa altura, e ele chegou mesmo a lançar então este disco de meditação para quem estava a tomar ácidos. É um álbum com spoken word, mas também com alguma música à mistura. Lá está a música para elevar a mente para outros locais, e é isso que vamos ouvir agora na Floresta Encantada. Uma pitada de música e também uma pitada de Timothy Leary a dar-nos alguns conselhos para tomar ácidos. Turn on, tune in, drop out. Timothy Leary na Floresta Encantada. Ralph, the time has come. The time has come to go out of your mind. Are you ready, Ralph? Are you ready to die and be reborn? No. No, first, you must be in a state of grace. First, you must examine yourself in this mirror of confession. What do you see there? Your personality, all your goals and your fears, your little ambitions, the chess game of your life. You have to check that, Ralph. You can't take that on a trip with you. And then that other side of you, Ralph, that dark, unconscious, all those animal impulses which you hide and keep down below. All this baggage, too, must be checked. You can't take that on the billion-year voyage to God. Are you ready? Then take this chalice, the elixir of life, the ancient cup, the holy grail, the alchemist's stone of philosophy, the holy communion, the key to immortality. Take this and drink. Primeiro na Floresta Encantada, o poder da meditação de Timothy Leary, o criador do LSD, Turn On, Tune In, Drop Out, ali com as citares e também o spoken word por parte de Timothy Leary num disco de meditação. E, entretanto, passámos para o psicadelismo trazido à antena pela Ana Farinha. Ana, o que é que acabou de tocar agora? Ouvimos a gênese da banda alemã de krautrock Can, são os Inner Space, num álbum que não saiu na altura, foi gravado por volta de 1968, mas não teve na altura nenhuma edição, só saiu mais tarde, bem mais tarde, provavelmente já em 2000 e qualquer coisa, 2009. O álbum Agiloki Blubo, que é também a banda sonora do filme com o mesmo nome, aqui numa fase posterior a uma viagem de Irmin Schmidt, que é o fundador do Scan, uma viagem que ele fez a Nova Iorque, foi extremamente influenciado por todo o movimento avant-garde nova-iorquino, e não só, a Steve Reich, La Monte Young e Terry Riley, e que também absorveu imenso toda aquela o grupo do Andy Warhol, do Velvet Underground e não só, e acabaram por conseguir integrar tudo isso nos Inner Space e mais tarde no Scan. E aqui nota-se de facto aqui quase a lembrar um bocado o Sunday Morning, mas mais distorcido, um bocado mais... E agressivo também. E mais agressivo, exatamente. Viajamos agora na Floresta Encantada com os Fever Tree, uma banda do Texas, de Houston. Lançaram vários discos durante os anos 60, lançaram até 1970, aliás o primeiro deles é de 1968. Os Fever Tree têm um hit, entrou nas tabelas de vendas nos Estados Unidos e é talvez a música mais famosa deles. Chama-se San Francisco Girls, Return of the Native, para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. Os sons do psicadelismo na Floresta Encantada, primeiro com uma banda do Texas, os Fever Tree. Escutámos o single de 1968, San Francisco Girls, Return of the Native. Entretanto, passámos para um momento mais jazzístico, mas igualmente psicadélico, uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que trouxeste à Floresta nestes últimos minutos? O teu favorito, Carlos Santana. Fazendo-se acompanhar ou acompanhando Alice Coltrane num álbum Illuminations que saiu em setembro de 1974. Aqui quer Santana, quer Alice Coltrane utilizam outros nomes. Na capa do álbum aparece Devadip Carlos Santana, que supostamente é um nome índio de Carlos Santana, e Turia Alice Coltrane. Como disse, o álbum de 1974, o álbum Illuminations, um álbum que se deve ouvir várias vezes. Esta música tem ali uns momentos mais jazzísticos, mas depois entra ali numas divagações parecem mesmo Carlos Santana, vai mesmo ao encontro daquilo que Carlos Santana andava a fazer nesta altura. Também muito misticismo à mistura. Sim, nesta, nesta música. Com a harpa, claro. Claro, da Alice Coltrane. Agora, passamos para um momento mais progressivo, de rock progressivo, com uma banda alemã, os Eloy, viagem até 1979, até ao registro Silent Cries and Mighty Echoes, e vamos ouvir a faixa Pilot to Paradise. Estes são os Eloy na Floresta Encantada. At the tunnel's end, I'm sure we'll discover the light. And I know there's someone to hold us tight and stand to fight. Love and truth will bring us the light. Open our eyes, make us wise, pilot to paradise. Últimos minutos na Floresta Encantada com os alemães Eloy, banda de prog rock. Em 1979 lançaram o registro Silent Cries and Mighty Echoes, um álbum que chegou na altura às lojas pela editora Harvest, uma editora subsidiária da EMI, mas dedicada mais a sons de rock progressivo. Quem tiver discos antigos, por exemplo, de Pink Floyd, conseguirá lá encontrar então a etiqueta da Harvest. Escutámos a faixa Pilot to Paradise dos Eloy. E antes que me falte a voz, estamos mesmo quase a chegar ao final da Floresta Encantada desta semana, e para o final fica uma escolha tua, Ana, de um músico que já passou aqui pela Floresta e que vamos passar agora outra música. Quem é que é? É um instrumental, precisamente para não falhar a voz, ao Electric Samurai, no álbum Switched on Rock, de 1974, numa versão do Simon and Garfunkel, The Sound of Silence, escrita por Paul Simon em 1963-1964, por isso 10 anos depois o Electric Samurai recria o tema emblemático de Simon and Garfunkel. E recria com sintetizadores. Com sintetizadores. E é isso mesmo que vamos ouvir agora, Sound of Silence, a fechar a Floresta Encantada desta semana. Ana, muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana, Tiago. Oh,